Na esquina da cidade, a vida é um jogo cruel. O pai com os olhos vazios se afunda no andar. O filho novo pedido, atraído pela ilusão, deixa-se seduzir pela luxúria e a tentação. Preso o sonho dourado, logo se torna sombra. E a estrada do crime só leva a desilusão. O pai se perde mais, o filho não vê saída. Entra a ganância, o medo se afunda na vida. É o tráfico que nos cerca, a esperança se desfaz. Mas no meio da tempestade, a família é o que nos traz. Mesmo na tristeza, no caos e na dor, o tio vem pra salvar, mostrando o verdadeiro valor. O filho agora imerso no mundo da droga e do mal. Com o pai consumido, o amor virou um sinal. Mas a esperança não se apaga, da sombra surge a luz. O tio com coragem vem mostrar o que conduz. E na corrida contra o tempo, o peso da vida é real. No meio da ganância, a família é o bem primordial. O medo se transforma em coragem, o caos em redenção. O tio leva a esperança e junto a conexão. É o tráfico que nos cerca, a esperança se desfaz. Mas no meio da tempestade, a família que nos traz. Mesmo na tristeza, no caos e na dor, o tio vem pra salvar, mostrando o verdadeiro valor. E na corrida contra o tempo, o peso da vida real. No meio da ganância, a família é o bem primordial. O medo se transforma em coragem, o caos em redenção. O tio leva a esperança e junta a conexão. É o tráfico que nos cerca, a esperança se desfaz. Mas no meio da tempestade, a família é o que nos traz. Mesmo na tristeza, no caos e na dor, o tio vem pra salvar, mostrando o verdadeiro valor. Medo e a ganância, a família é o farol. Nos momentos mais sombrios, ela nos mantém no sol. E assim, em meio ao caos, aprendemos a lição. Família sempre em primeiro lugar, é a nossa redenção. Oh, não, não, não, não, não, não. Oh, oh. Oh, oh. Entre o medo e a ganância, a família é o farol. Nos momentos mais sombrios, ela nos mantém no sol. E assim, em meio ao caos, aprendemos a lição. Família sempre em primeiro lugar, é a nossa redenção.